anunciando mais um observatório fora do eixo, diretamente aqui da Casa Fora do Eixo, em São Paulo, né? Cerca de 3 meses o circuito fora do eixo está instalado também aqui, né? E já estamos realizando vários observatórios aqui na casa. Esse tem um tema específico de rádio, né? Então a gente vai estar discutindo a questão da ocupação de espaço como, nesse formato, essa plataforma de comunicação que é a rádio. Então a gente vai estar debatendo aí o passado, o presente, o futuro das rádios públicas, privadas, comunitárias e online, né, e qualquer outra ocupação nesse sentido, né, a playlist, a discotecagem que tem a ver também. Então a gente traz tanto essa discussão das rádios tanto no âmbito do circuito fora do eixo, com os podcasts que veio sendo desenvolvido, né, na medida que foi sendo desenvolvido o Centro Multimídia Fora do Eixo, né, as transmissões de festivais, as transmissões de eventos, né, para daí a gente ter uma facilidade de transmissão em que, né, entra hoje qualquer evento sendo feito, né, tem a questão da gente ter iPhone, tecnologia simples, a gente pode estar discutindo, entrar online o tempo inteiro e ter uma rádio mesmo, além das ocupações nas rádios comunitárias, nas FMs e tudo mais. Então a gente tem aqui, me apresentando, sou Neyu, né, sou integrante do Centro Multimídia Fora do Eixo, sou músico também, estou no Macaco Bong, alguns projetos com o Emicida também, tem o Macaco Bong convidados agora no Estúdio SP, né, e estamos trabalhando essa questão da rádio, como tinha dito já, no âmbito do Fora do Eixo ali também. Né, mas tem também a Letícia, que também é da Rádio Fora do Eixo, o Patrick Torquato, que é DJ, integrante da ARPUB, que é a Associação Brasileira de Rádios Públicas, o Bruno Dias, que é do jornalista, editor do Urbanac, e também ocupa um espaço muito bacana, que é um programa no site na Rádio Leves, né, no site da Leves, a marca de jeans. Thiago Cury também está aqui, então eu vou falar para a galera se apresentar antes da gente começar e aprofundar um pouquinho em cada questão. Né? Começando pelas meninas. Então, eu sou Letícia, do coletivo Mega Rosebu de Uberaba, atuo na Web Rádio Fora do Eixo já há mais de um ano, né, então na gestão do Web Rádio Fora do Eixo junto com o Neyuba. Bom, eu sou Bruno Dias, editor e cofundador do Urbanac. Atualmente a gente tem o programa Urbanac Apresenta na Rádio Leves, que é um programa quinzenal, que a gente recebe lá, inclusive o Macaco Bong já gravou com a gente lá. Sou jornalista e trabalho com também, já fiz colaborações com outros serviços, Rolling Stone, Biz. A gente já fez rádio na Rádio FAAP, que era um antigo programa que a gente tinha, tipo uma festa, a gente vai ainda aí tentando, né, todos os meios. Eu sou Patrick Torquato, sou formado em Rádio e TV na Universidade Federal de Sergipe, fui diretor da Rádio Peripe FM, Rádio Pública lá do Estado. Trabalhei também na programação da Rádio Cultura de Belém do Pará. Hoje faço parte da ARPUB, né, sou funcionário da Associação das Rádios Públicas e atuo fazendo articulação entre as emissoras e também representando a entidade em alguns fóruns, como a Rede Música Brasil, e estou aqui para falar da experiência de um DJ à frente de uma emissora de rádio pública, o que é que a gente pode fazer, o que é que já foi feito e outras boas ideias que tem por aí. Isso aí, então já para dar continuidade aí, Patrick, a gente vai abrir uns blocos de apresentações um pouco mais aprofundados dos trabalhos, queria que você falasse um pouco aí do bloco e tal, e né, pudesse contar para a galera e detalhar para a gente como é que funciona o projeto. Então, uma das ações mais fundamentais que houve lá na Peripe a partir de 2007, quando eu entrei para coordenar a programação da emissora, foi a tentativa de trazer a emissora de rádio para a sociedade, né? Para aquele grupo ali a qual ela estava envolvido e que, de certa forma, isso não existia. A rádio era traço em termos de audiência, a comunidade artística não se via ali representada, e a sociedade, o ouvinte, o cidadão, não se percebia ali a cara dele, o sotaque dele, suas histórias, o que representasse ele naquele veículo de comunicação pública. E, de certa forma, o meu papel ali como diretor era de tentar trazer a essas adequações. E olha que eu não estou entrando nem no tema de atualizar em termos de abrir espaço para uma produção cultural independente, nem tampouco estou falando de reequipar a emissora e nem de atualizar ela aos conceitos de internet, de novas plataformas de troca de conteúdo. Pura e simplesmente o primeiro passo, a primeira ação, foi trazer a sociedade para dentro, trazer o sergipano, ele conseguir se perceber ali, através do sotaque dos locutores, através de uma programação musical diversa, plural, e que principalmente estivesse focado em promover a música da cidade, a música do estado, melhor dizendo. E, teoricamente, a gente conseguiu estruturar isso com o bloco musical, né, reduzindo toda a programação, todo o conceito da emissora naquele encontro de três ou quatro músicas e ali amarrando aquela célula inicial, como se a gente estivesse imaginando um organismo vivo, a partir daquele núcleo celular, a gente ia conseguir ocupar e trazer para tudo uma dimensão mais universal de programação e direcionar todas as nossas atitudes, o que a gente poderia fazer, o que a gente não poderia, o que a gente deveria fazer e que não era feito ainda. E junto com os camaradas lá, com o pessoal que trabalha com a gente, trazendo uma experiência que vinha da universidade também, eu assumi a direção da rádio antes de me formar, assim, 6 meses antes de me formar. E mais ou menos um ano antes eu era estagiário da rádio e voltei um ano depois para ser diretor. Ou seja, tinha uma energia muito grande do menino reacionário lá dentro. Ah, isso aqui tem que mudar, aquilo ali tem que ir para lá, isso aqui está errado e tal. E a gente conseguiu conduzir de uma maneira, de certa forma, democrática, porque houve consulta com os funcionários, com os efetivos, com os estagiários, com todo mundo, como é que a gente conseguia fazer isso. E foi unânime a colocação da música sergipana em primeiro lugar nos blocos. Foi unânime a gente acreditar que, se eu disponibilizar na programação da rádio o artista local, eu vou estar construindo, vou estar fortalecendo a identidade cultural local, independente de ser uma música folclórica ou uma música que pareça ser feita de lá. Não. Pegar unanimemente de todas as gerações, de todas as tendências, de todos os estilos, todos os artistas que tenham produção com mínimo de qualidade técnica, que aí eu tenho que colocar isso como uma barreira condicionante, colocado na programação. E isso é o ponto-chave que está lá descrito na teoria do bloco musical. E a partir disso, ir colocando artistas que desenham aquelas referências que influenciam aquele cara. Por exemplo, sei lá, The Bajos, que é uma banda de lá, de São Cristóvão, interior de Sergipe, está com um trabalho muito bacana. E se eu estou colocando The Bajos, então eu coloco algo tipo Deep Purple ou algo tipo Mutantes junto ali dele no mesmo bloco. E eu estou mostrando para aquele ouvinte que você está ouvindo música sergipana em primeiro lugar e você está ouvindo os caras que influenciam esses meninos, e você está ouvindo, eu posso colocar também, né, dependendo do tempo, da banda, se uma banda tem 5, 6, 7 anos, posso colocar logo depois artistas que são influenciados por aquele cara, por aquele artista sergipano que já tem algum nome. Então, desenhando desse jeito, fazendo essa costura e definindo essa célula inicial, eu estou desenhando todo o conceito da emissora, que é assumir a produção estética, artística e cultural da sua região como a principal coisa que eu tenho que mostrar. Eu estou posicionando ela dentro de uma realidade nacional e dentro de uma realidade até internacional também, quando eu coloco artistas de outros países. E aí eu estou assumindo um projeto, né? Simplesmente eu não fico ocupando as horas de programação com seleção musical, não. Existe todo um pensar muito bem amarrado, muito bem enganchado nisso daí, e que tem um impacto social muito grande. O nosso projeto era que em dezembro do ano passado, né, em dezembro de 2010, a Rádio PRP fosse referência nacional de programação, que a gente tivesse o respeito e o respaldo de todos. Mas, tipo, em setembro de 2007, muito tempo antes, eu já estava sendo convidado para apresentar esse conceito na Rádio Confidência de Minas, na Rádio Educadora da Bahia, na própria Rádio Cultura de Belém do Pará, que depois eu fui trabalhar lá, de tanto que faz sentido isso, e que é um anseio coletivo da classe artística e também do ouvinte. Ele quer se ouvir, ele quer se ver. E a gente, de certa forma, conseguiu fazer isso com esse desenho. E tiveram outros diversos reflexos positivos. A Patrícia Colline, que é uma cantora de lá, tem um trabalho muito bom também, ela começou a trazer pra gente, ela ligava pra gente pra dizer que, olha, nos shows o pessoal tá começando a cantar as músicas minhas. vou fazer um show, tocar minhas músicas e a galera tá cantando as músicas juntos. E falou, então alguém me para na rua, eu vi tua música na rádio e tal. Isso parece uma coisa super boba, né? Quando a gente dimensiona lá para os anos 80, era uma coisa incrível quando a música da banda tocava na rádio. A gente conseguiu meio que banalizar isso, né? O cara lançou, vamos gravar, compôs a música hoje, né? Você já tem um estúdio, tem uma estrutura. Compôs a música hoje, grava pela manhã, no fim de semana dá uma ajeitada, na segunda-feira, Patrick, a gente tá com música nova. Ouve aí. Aí a gente ouvia, pô, bacana. Já entra na programação. A música foi composta na sexta, foi gravada no sábado, editada no domingo, na segunda-feira, tá na programação da rádio. Quando eu falo banalizar, no sentido de que perdeu aquela magia do, olha, a música da gente tocou na rádio. Todo e qualquer artista de plano hoje sabe, se ele gravar a música dele com o mínimo de qualidade técnica, entra na programação da rádio. Minha gente, isso não era pra ser óbvio? Não era pra ser óbvio? Teve uma inversão desse papel. Não tem hoje um artista ou produtor na cidade que, quando vai fazer seu evento, não lembre que ele vai lá na rádio e ele pede a inserção da chamada, né, anunciando a festa, na forma de apoio cultural, e a gente dá isso de graça. A gente não, né? Quem tá à frente da rádio lá hoje não tem mais. Mas virou um projeto. Eu tenho uma comunidade artística que eu tenho que conectar com uma sociedade, que essa sociedade está conectada na emissora, e aí eu tenho todo um processo de... um ciclo vicioso, absolutamente positivo, onde eu ocupo o anseio do artista, dando espaço para ele, eu provo para a comunidade artística que ela tem como consumir a música local, com orgulho, com prazer, e a gente potencializa essa cadeia toda. Aconteceu isso em Aracaju, mas tipo, nós não somos fantásticos, porque conduzimos dessa forma. Em Salvador, a Rádio Educadora tem um papel predominante também na produção musical de lá. Tem outras ações, tipo, o festival de rádio que a gente faz hoje, que a rádio começou a fazer lá, a Educadora, e não é um festival de show, é um festival de botar música na rádio. Então, assim, 2.000 artistas se inscrevem, 50 entram nesse projeto, que passam 3 meses, as 50 músicas tocam na programação. 25 músicas instrumentais e 25 músicas cantadas. Todos os dias, durante 3 meses, sem parar. E ao final, o público vota e escolhe o que é que ele acha que é mais legal. Depois tem uma final e um júri decide lá, e o cara no final ganha um prêmio em dinheiro. Isso é um exemplo bacana do compromisso da rádio em trazer novas 50 músicas inéditas para aquele ano. E ano que vem, você quer entrar de novo, você escreve de novo, mas tem que ser uma música inédita. E eu vou renovando tanto a grade de programação, né, o acervo, como na cabeça das pessoas, eu vou mostrando aí, existe uma dinâmica, não é só Capital Inicial, não é só Maria Bethânia que existe, não, existe uma dinâmica de crescimento, outros artistas vão surgindo, nacionais, locais e também internacionais. Tem dois pontos que eu acho que são importantes quando a gente trabalha construindo a programação, eu não trato o artista local nem como artista da terra e nem como artista regional. Eu trato como um artista de repercussão local. Ele é de repercussão local, porque ele ainda não tem uma repercussão regional, não tem uma repercussão nacional. É só diante de uma lógica da notoriedade do trabalho dele. A partir do momento que ele tem uma repercussão nacional, ele vira um artista nacional, não tem como Macaco Bog em Cuiabá ser tratado como um artista regional ou um artista local. Não, ele é um artista de repercussão nacional. Mesmo que o poder público não trate desse jeito, mas é um artista de repercussão nacional, que está conquistando seus pequenos espaços agora internacionalmente. Não é isso? Em um dado momento, daqui a uns 5, 6 anos, queira Deus, vai ser um artista de repercussão latino-americana. Que em qualquer festival, qualquer jornalista sabe, existe essa banda aqui que é brasileira e é legal. Eles não tratam como uma banda regional ou uma banda da terra, como alguns lugares trabalham. E outro ponto é o de trabalhar o artista internacional separado pelos países. A gente vive uma certa ressaca, digamos assim, dos anos 70 e 80, de uma força muito grande do artista anglo-saxão na programação das rádios, nas novelas, enfim, nas coletâneas que eram empurradas goela abaixo da gente. E isso fechou-se na primeira reação brasileira, que é não, música brasileira. Tanto que a Rádio Inconfidência lá de Minas só toca música brasileira, né? 100%. E que é tão radical quanto uma UFM que só toca música gringa e tem 5% de música em português. É tão ridículo quanto. A gente tenta trazer o quê? Música da Argentina, do Peru, da Bolívia, da Romênia, de Angola, sabe, de Moçambique, da África do Sul, da Nigéria, trazer a música e na sequência dos blocos apareceu o cara que canta em francês, o cara que canta em espanhol, o cara que canta em inglês, não negar o que é americano, não negar o que é inglês, não é isso, mas abrir um espaço proporcional. Juntando todas essas ideias, que parece de certa forma aleatório, mas quando elas estão juntas, conduzem um projeto. E aí você tem uma rádio que está comprometida com essa construção. Né? Então, qualquer tipo de produção musical, da mais extremo, né? A gente tem um programa Vanguarda, que é o ar às 8 horas da noite do domingo, que ainda vai ao ar, dá para ouvir lá pela internet, app.se.gov.br, que a gente tocou 4h33, né, o que é do... Me ajuda, Thiago. 4h33 é do John Cage, John Cage. A música são 4 minutos e 33 de silêncio, né, só um exemplo da extremidade de onde o programa ia. E o cara apresentava didaticamente o porquê daquilo dali, conceituava a obra do artista, e eu tava conseguindo colocar música absolutamente experimental, não é um Hermeto Pascoal que é estranho, não, é 4 minutos e 33 de silêncio, ou uma obra que é para 4 helicópteros do Stockhausen, que a gente conseguia apresentar algumas coisas tão absurdas como essa. Se não conseguia tocar porque o cara não conseguiu executar, a gente citava. Entendeu? Então, desde isso, uma coisa absolutamente experimental, você tem um programa de música popular brasileira que não toca MPB, mas que toca música popular de todo o Brasil. E de manhã, junto com a Maria Bethânia, por exemplo, você ia ouvir Los Porongas. Ou então você ouvia La Pupunha. Ou então você ouvia Vale do Até, do Piauí, dentro da programação da rádio. Ou seja, a gente não estava tocando MPB. Música popular de todo o Brasil. Sem querer mudar a sigla, nem entrar necessariamente no mérito da questão, a gente não trazia o discurso para o ouvinte, mas a gente mostrava enquanto conteúdo que existia um discurso. A gente toca muito mais do que essa MPB conceitual para elite, não. A gente toca uma música popular de fato, ampla, diversa. E, enfim, entrava todo mundo. A menina, uma cantora lá de Recife, Isaar, ela ficou impressionada porque ela ouviu, antes de eu tocar em Recife, por exemplo, tocava lá na rádio o disco dela. E ela tocou, a música dela era ela, era no mesmo bloco, estava ela, estava Jovelina Pérola Negra e estava a mulher de Cabo Verde, Cesária Évora. Ela ficou encantada que a gente conseguiu colocar ela junto de duas divas que ela ama e ela acha que tem tudo a ver a música dela. E para o ouvinte a gente tem essa preocupação de desenhar um bloquinho desse jeito. Não é uma coisa que fica hermética, muito pelo contrário, eu vou abrindo ali a dimensão do cara. Quando ele ouve a Jovelina cantando uma coisa, de certa forma, já conhecida, né? Algum sucesso, eu uso esse sucesso ali no meio para sustentar o bloco e eu estar apresentando uma artista nova de Pernambuco e eu estar apresentando uma cantora fantástica, uma diva, né? Que é de Cabo Verde. Então, esse é basicamente o trabalho que a gente conseguiu fazer. Acho que é o que eu poderia contribuir aqui. Legal. Essa questão da rádio pública, né, da rádio social e tal, que envolve a questão das comunitárias também, né, como eu disse, é um lugar de... um ambiente fértil de ocupação de espaço, né, tanto pela abertura que existe, quanto, em alguns casos, pela carência de conteúdo mesmo, né, a galera quer mesmo que as bandas venham dar entrevista, dar o CD, né, onde tem estrutura para tocar ao vivo, que seja feito isso. Queria que você desse um panorama também disso, enquanto pelas participações na Arpub, assim, uhum. Que você visualizou disso? Olha, o que a gente tem de fato, a Arpub hoje tem em torno de 30 entidades juntas que formam quase 60 emissoras de rádio em todo o Brasil. A gente está alcançando cerca de 70%, 70, 75% das emissoras públicas que tem no país. Os quadros são bem diferentes. Você tem emissoras que têm uma infraestrutura incrível, como é a Cultura lá de Belém. Você tem emissoras tão pequenas que tem 8 funcionários, como a Rádio Cultura de Brasília. Mas nem por isso significa que uma consegue fazer uma programação melhor do que a outra por conta disso. Você tem, na maioria, como são órgãos públicos, né, são pequenas repartições, às vezes até grandes repartições, você tem dificuldade de contratação, de infraestrutura. Você tem dificuldade, por essa dificuldade de contratação, você tem um funcionário que está lá há 35, 40 anos que não consegue usar a internet. Em comparação, em outras situações, você tem outros caras que têm 50 anos, 60 anos e que usam a internet melhor que um moleque de 25 e ele consegue se dimensionar pelas novidades. Ele tocou o disco do Strokes inteiro, sabe, duas semanas antes dele ser lançado. Então você tem quatro situações completamente diferentes em cada emissora. O papel meu, nesse caso, é de tentar convencer, mas convidando, não convencer, insistindo, o cara, sensibilizar o cara, a importância que é ele abrir o diálogo para uma cena nova. A cena nova, na verdade, não é de meninos de 20 e poucos anos, é uma cena nova que ele não enxerga, que ele não conhece, e que acaba que o ouvinte dele passa despercebido, passa na frente do bar que está tendo o show e ele nem sabe. E ele gostaria muito do filme dali, se ele simplesmente tivesse acesso. É o que eu acho que acaba acontecendo com, por exemplo, o ouvinte mineiro, né, da capital. Ele tem uma disponibilidade de ouvir ou na rádio educativa da UFMG ou na Inconfidência. São universos tão díspares que acabam que são complementares. Você tem uma galera que vai ouvindo ali, que até 32 anos, 33 anos ele vai ouvindo a rádio universitária, e depois de 32 anos ele já começa a achar chato aquilo dali, ele quer uma outra coisa, ele se encontra na MPB de certa forma conservadora que a Inconfidência faz. Você tem um case bacana aí em BH nesse ponto. E um reflexo positivo que você tem é que um cara. O Markelli, a música dele toca nas duas emissoras. Não estou confirmando isso não, estou dizendo que é possível. Toca nas duas emissoras. Mas o Dead Lovers tende a tocar na Rádio Universitária. Toca nas duas também. E o Dead Lovers toca na Guarani, que é uma comercial. Olha, que é super conservadora também, super, né? Super conservadora. Mas toca Dead Lovers? Mas as músicas em português, Dead Lovers. Não, toca em... As em inglês? Que bacana isso, então. Do disco novo. O disco novo tocou na Oi, na Guarani. Dead Lovers é um caso à parte. É um caso à parte, então, né? Vamos, então, dar um exemplo de uma banda mais suja e pesada lá de Belo Horizonte, que é pra eu ter certeza que não toca na Inconfidência. Então, o Sepultura, por exemplo... Não, mas nesse caso... O que eu tô querendo caracterizar, na verdade, é o seguinte, você tem, me pegou completamente, você tem artistas que conseguem dialogar, e no caso do Dead Lovers entra nisso, consegue dialogar e tocar nas duas emissoras, mas você tem universos que não dialogam, e aí você tem como duas ferramentas públicas de comunicação, você oferecer uma coisa e outra coisa e funcionar complementarmente. Quando você pergunta de fazer essa interação, em alguns lugares você tem uma disponibilidade muito maior de isso existir, em outros não. E essa é a dificuldade maior. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Rádio MEC e a Rádio Nacional, elas trabalham numa ação complementar de interesse da sociedade que faz com que elas se segmentem muitíssimo, tocando música clássica, música erudita. Elas preenchem um certo grupo de interesse, né, de demanda, porém, existe essa estruturação é feita a partir de uma... Como é que eu posso dizer? De uma ação complementar do próprio dial. Você não tem a oferta de música clássica e erudita como eles ofertam. Mas aí você acaba não tendo uma oferta de música pop para um público que poderia se interessar vindo desse contraponto. Ou seja, o papel do Estado tentando oferecer para a sociedade um contraponto. Nada contra a música clássica, antes que o Thiago jogue um banco em mim. O que eu estou querendo falar é no sentido da complementariedade. Né? Qualquer ação que seja radical, acaba que ela se compromete. Ela deixa de afetar e você tem uma lacuna lá. Um artista carioca, de repercussão local, e não necessariamente ele tem espaço, embora ele esteja lá no ultra mega eixo, que é o Rio, como aqui em São Paulo, também, você na capital você tem a cultura Brasil, que é a AM. Que você tem espaço para esses artistas novos. Esses dias eu via o Quarto das Cinzas de Fortaleza dando entrevista ao vivo, transmissão online e tal, mas não é FM. Aí a gente ouve aqui a Rádio USP, que não faz parte da ARPUB, né, mas é uma emissora pública também, que tem esse perfil MPB Zona, sabe? E ela poderia ser mais diversa, sabe? Poderia trazer essa nova cena hip hop, swingado, com samba, funkeado, que o Curumim, que a própria Luz da Luz faz, esses outros elementos, não entram na programação desses emissores. Né? E aí eu estou fazendo um confronto de que ah, porque a gente fez uma programação bacana, as outras têm que fazer. Não. Mas por que não repensar isso? Por que não tentar atualizar? Então, para cada caso, é um caso. E eu acredito muito que funcione. Quando a comunidade artística se aproxima tanto propondo o seu conteúdo, né? Eu toco a música da gente, mas isso, todo mundo indo, não indo só lá, como propondo também programação. Chega lá, olha, a gente queria fazer um programa de tal tendência, ou dessa coisa aqui que a gente acha que falta na programação, que tem um público afim e tal, e a gente tem condição técnica de executar. A Arcub, junto com a Abrafim, está tentando fazer esse desenho dos festivais e as emissoras locais. Essa emissora não consegue produzir, abrir espaço suficiente para aquele conteúdo que vai ser o conteúdo do festival, que abre, que atinja um público que é o público que consome o festival. Então a gente fazer com que a emissora se aproxime do festival. A Abrafim vai estimular o seu festival e a Arcub vai estimular a sua emissora. A gente está fazendo desenho disso aí, o Ricardo da UFSCar, que é a emissora que faz parte das duas entidades, é que está conduzindo isso à frente. Eu acho que até o meio desse ano a gente vai ter um desenho muito bacana dessa aproximação. Isso é só um passo inicial. É só um passo inicial. Até 2005, 2004, a Cuba começou em 2004. Até então, não existia um trabalho, uma tentativa de aproximar a emissora da sociedade e a tentativa de aproximar a sociedade organizada da programação. Acho que a gente está caminhando muito bem nesse sentido. E a tendência, enfim, é que a gente cada vez mais consiga, na programação, refletir a sociedade. Acho que é isso. Massa. Tem um público, o Patrick Turquato, respondendo de voo, né, e dando algum anúncio aqui, até a vinda do Patrick aqui para São Paulo tem a ver com a Noite Fora do Eixo, o São das Aparelhagens. Isso, isso. Né, Patrick? Isso. Né, que a gente vai ter Tecnobrega, Eletromelody, Guitarrada, outros ritmos paraenses. Vai ter Gabi Amarantos, Gando Electro, que é o DJ Valdo, Squash, Madeirito, Pio Lobato e o Patrick Torquato, que fez a exposição pra gente aqui, fazendo uma discotecagem, um baile tropical. E no final do observatório vai ter também aqui, né? Então, eu já fiz até uma pequena seleção aqui, aí depende do tempo, né, que vão disponibilizar aí pra gente na Rádio Fabrício, a gente faz aqui entre 20 minutos e 3 horas de programação. De como funcionam essas coisas que eu estou dizendo, essas amarrações. Já tenho aqui algumas coisinhas mais ou menos selecionadas e a gente pode fazer aí comentando logo depois para ver que é possível ser legal, atualizado, né? Mostrar a todo mundo o que são essa música nova, enfim. Mas, passar então a bola para o Bruno, do Banac, Bruno Dias também, da Rádio Leves. Na verdade, é todo um projeto amplo, né? Aliás, como passando espaço a mais ali, né? É porque a gente chegou a um determinado ponto do Banac que a gente resolveu criar tentáculos dele. São todas independentes, mas todas ficam dentro do Banac. Porque, assim, só para dar uma... O Banac, para quem não conhece, ele surgiu em 2002. Eu e meus irmãos, a gente criou o Banac, a gente começou a receber e correr atrás, né, dos discos, das bandas independentes e tudo. E nossa primeira experiência com rádio dentro do Banac foi a Estação Urb, que era que a gente pegava, sei lá, a gente recebia discos, alguns discos da Monstro, e tocava eles na íntegra por streaming do Inamp, quando ninguém nem se falava ainda de podcast, nem existia essa terminologia. Ninguém nem usava esse termo ainda. Aí a gente fazia essas pequenas transmissões, assim, sei lá, conseguia 30, 40 pessoas ouvindo ali. Eu lembro que a gente tinha a caixinha do Patrulha do Espaço, que a gente conseguia inteiro e tal. Aí depois a gente chegou a ter um programa numa rádio de Presidente Prudente, interior, que era de domingo à noite, eram 3 horas de programa. A gente tentava mesclar, porque eles também não davam toda a liberdade pra gente. A gente não conseguia tocar só aquilo que a gente queria, tanto bandas independentes brasileiras, quanto bandas independentes de outros países também. Então a gente meio que, sei lá, jogava uma música do MQN e depois tinha que tocar um Jota Quest. Nossa. Uma coisa meio bem a ver, assim, tá? Aí depois a gente começou a gravar, a gente manteve a Estação Urb, que ela era dividida em 4 blocos, que a gente gravava em casa mesmo, que eram também, tipo, eu e o Cirilo fazendo locução, encaixava tudo caseiro mesmo. Jogava para poder pra fazer download no Ibanac, dividido em quatro blocos para poder ficar fácil, o cara baixar e tal. A gente passou a ter um programa exclusivamente de música independente brasileira quando a gente começou a parceria com a Rádio FAAP. Primeiro veio o Independência ou Morte, que era um programa da Mariângela, que ela já tinha o programa lá e a gente acabou que o Ibanac meio que tomou conta dele, fazendo a produção e a programação. E esse programa que se tornou o Ibanac Sessions, que passou a ser o programa todo voltado para música independente mesmo. É a mesma ideia do Independência ou Morte, mas com outro nome, que a gente recebia bandas, a banda faz uma exigência nossa, a banda fazia um set, lá rolava um set legal e tal, e só tocando música independente brasileira, só rolava artistas novos brasileiros, é que eu não gosto muito da terminologia independente, eu brigo com novos artistas brasileiros, né? Eu brigo com Deus no mundo. A gente tocava novos artistas brasileiros e recebia alguns. E isso acabou que a gente foi convidado pela Rádio Leves. Foi aí que a gente foi para a Rádio Leves e a gente levou o Ibanac Apresenta, que também é o nome de uma festa do Ibanac, que a gente ficou com ela por 3 anos na Fan House, até a Fan House tirar completamente o palco de lá, só ficar descontentado, virar, sei lá, uma balada meio de playboy assim, né? Porque havia muita coisa ali na Bela Cinta. E agora a gente mantém o Ibanac na Rádio Leves, que tem essa proposta de levar uma banda para fazer um set mais intimista, né, também pela estrutura que a gente tem lá. Só que no Ibanac Apresenta, a gente mistura alguns lançamentos nacionais com lançamentos nacionais, mas sempre voltado para essa cena brasileira mesmo, que é o foco do programa. Que é o foco do Ibanac, né? Sempre foi, que foi acompanhando toda essa movimentação, desde a criação da Abrafim, Circuito Fora do Eixo, o próprio Espaço Público, a gente acompanhou tudo isso muito de perto, e sempre dando esse enfoque. E eu acho que, de uns tempos pra cá, isso acabou que virou até um ponto a favor nosso, né? Porque hoje em dia ninguém mais quer saber do mainstream, né? Se é que ele ainda existe. Então ele virou, tipo, que a gente conseguiu acompanhar esse movimento, toda essa movimentação desde o começo, e acabou que a gente se tornou um pouco de referência, né? Quer dizer, nas bandas e tal, e sempre tentando abrir espaço para essas bandas e veículos grandes, onde a gente, além do Ibanac, a gente sempre tentou trabalhar uma revista Beats, a própria Rolling Stone, que o meu irmão Leonardo, ele tem uma coluna na Rolling Stone de bandas novas. Então a gente vai meio que assim, tipo, o embriãozinho é o Ibanac, mas a gente vai criando nossos tentáculos, né? Com o nosso nome como jornalista ou com o próprio nome Ibanac, para tentar abrir espaço para essas bandas aparecerem, mostrarem o trabalho. A gente sempre foi aberto para tudo isso. Eu acho que o nosso trabalho é basicamente esse, não chega a ter tanta relevância quanto uma rádio pública, por exemplo, que é uma que mexe mais com o lado social. Mas nesse lado de mostrar a nova música brasileira, mostrar esse outro lado do entretenimento, esse lado que fica meio que à margem das grandes emissoras e tal, a gente procura ter esse papel, procura fazer essa seleção. A maioria das bandas que a gente chama para o programa ou toca lá são bandas que a gente gosta. Passa por esse crivo. A única exigência nossa é que seja música boa, independente do estilo. Música boa no nosso ponto de vista, lógico, né? Música boa pra mim, você exata, exatamente. Mas a gente é bem aberto a isso, a gente leva desde... A gente já levou Emicida pra fazer um set acústico lá, levou Macaco Bong, levamos Tatá, Tulipa, ou seja, a gente vai... Não importa se é MPB, se é metal, se é... HC, se é música instrumental, sendo música boa, tem espaço pra gente. Acho que é isso. Resumindo, assim, todas essas coisas. Antes da gente dar continuidade, eu queria passar uma bolinha pro Thiago Cury. A gente tá recebendo ele aqui na Casa do Fora do Eixo, vai participar também. Vai ter que se ausentar daqui a pouquinho. Explica um pouquinho pra gente aí, Thiago, que você apresenta e o que você tá achando da discussão aqui. Então, eu sou o Thiago Cury, sou músico, produtor. Eu estive no Ministério da Cultura por 2 anos, no último ano na frente do Centro de Música. É onde foram discutidos, acho que, o potencial assim, da rede de difusão que existe. E eu acho que é um momento importante, onde já aconteceu a ressignificação dessas mídias, desses veículos, e acho que as rádios públicas e alguns outros agentes que vêm se juntando numa rede, com novas diretrizes de coligação dessa rede, né? Criando um outro ambiente de difusão que está mais alinhado aos novos paradigmas e a esse novo momento onde a sociedade musical passa por uma série de mudanças. Acho que é importantíssima a ação da ARPUB no sentido de transformar o potencial que existe em difusão baseado numa diretriz que não é uma diretriz comercial como vinha acontecendo há muitos anos. Então, e ao mesmo tempo também entender o modelo híbrido, né? A diferença entre uma rádio pública e uma rádio estatal. Acho que isso é algo até que o Patrick pode falar um pouco mais, que acho que isso tem bastante a ver com esse novo momento, onde a gente pode criar uma série de nós que elas têm relação com a cena, né? Aí a cena local, regional. E aí você começa a criar um ambiente onde os próprios músicos, os produtores, eles têm acesso. Então isso está muito ligado a esse novo momento onde a gente está vivendo, que a gente tem acesso aos mecanismos de distribuição, de produção, de difusão, né? Então eu acho que é um momento muito rico onde só se começa a se mexer ou a se pegar na mão e criar um novo complexo de difusão que não está vinculado com os paradigmas anteriores de controle, né? E com uma diretriz baseada sempre na questão comercial. Sim, acho que temos que falar na questão comercial, a questão da sustentabilidade, mas não como paradigma principal. E esse ambiente onde diversos atores de difusão começam a se juntar, ele começa a quebrar um pouco o paradigma anterior e mostrar que há possibilidades, que elas já estão acontecendo em vários lugares do Brasil, onde a gente pode mudar a relação de difusão, vezes valor, vezes região, e o que o Patrick falou também, pensar em existir um projeto que embasa uma ação de difusão, não simplesmente um produto que você está ali vendendo ao difundir, né? Então eu acho que essas questões de haver um projeto, de haver uma interligação em relação ao ambiente que esse veículo de difusão está inserido, isso é algo que a ARPUB, acho que as rádios públicas, mas principalmente a ARPUB, que não é à toa que ela se juntou numa associação e ela está criando uma série de ramificações e capilaridades com outros pontos de difusão de apresentação musical, está tendo realmente bastante resultado, está já formando junto também com diversos elementos e associações como o Fora do Eixo, que vem aqui trazer esse espaço para discutir isso e apresentar mais para o universo musical, especialmente, quais são os potenciais desse novo ambiente que começa a se formar. E de que depende muito de cada um, e hoje em dia existem as ferramentas como streaming, né, tecnologia, internet, que podem criar vias paralelas e acabar mudando um pouco o cenário e os fluxos da difusão no Brasil. Né? Nossa, obrigado, Thiago. Dando continuidade, passar agora para a Letícia falar sobre a hora de rádio Fora do Eixo, quais são os projetos atuais. Letícia. Nossa, Ney, eu queria primeiro lembrar e dar um salve para os ouvintes que estão acompanhando a transmissão ao vivo via Web Rádio Web TV. Esse é um dos principais projetos que a Web Rádio Fora do Eixo tem, que são as transmissões ao vivo, que é tentar ao máximo pegar debates e transmitir eles ao vivo, transmitir festivais ao vivo, eventos temáticos, tudo que a gente consegue, que a gente tem como transmitir, tem internet, a gente procura transmitir, né? Então hoje na Web Rádio Fora do Eixo, nosso principal projeto são as transmissões ao vivo, né? E focado na música brasileira, né? Nos festivais independentes da Brafim, a gente transmitir. Se não são todos, quase todos os festivais da Brafim, a gente tem essa estrutura de transmissão. E então a gente procura trazer isso daí pro público sempre, esses festivais ao vivo, né? E então a gente, dentro da Web Rádio, a gente tenta, no Fora do Eixo, vários mecanismos de inserir a música brasileira né? Então a gente tem a transmissão ao vivo, nós temos também, por exemplo, podcasts, né? É, o podcast tem vários perfis, a gente trabalha com cobertura dos eventos, então a gente grava toda aquela transmissão ao vivo, depois produz um resumão, uma música de cada banda, entrevista, né? E deixa aquele arquivo salvo lá pra galera ouvir. A gente também produz entrevistas, né? Agora a gente está gravando esse papo nosso, então aí depois vai ser disponibilizado o áudio também para quem não pôde ouvir agora. Tem um arquivo também, né? Isso também é um formato podcast. E também, ao mesmo tempo, a gente também faz um playlist, mesmo que um programa de rádio, mas salvo ali, mais com música, menos fala. Então a gente tem vários métodos de trabalhar dentro do podcast, né? E agora a rádio também está com um projeto novo, que é o playlist, né? A proposta é que nós, agentes da música, né, então começamos a trabalhar mais com playlists. Então, né, o Bruno, que é um cara que já tem uma referência bacana na música, então de toda semana ele está lançando um playlist. Todo mundo já sabe que o Bruno tem um playlist bacana, então toda semana eu vou lá acessar o playlist do Bruno e conhecer várias bandas através do playlist, né? Então dentro do Fora do Eixo a gente está fomentando os agentes da música do Fora do Eixo para começar a produzir esses playlists com uma certa frequência, né? Então criar identidades, pessoas que vão estar sempre ali trazendo novidades da música brasileira, né? Referências aí, né? Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar com os agentes do circuito, que trabalham dentro da música, né? Mas, claro, deixando aberto também, o Fora do Eixo é muito aberto a esse diálogo, né? Nós temos a página da rádio, que está sempre divulgando esse playlist, então, de todo mundo que tiver afim de fazer programa de playlist de música brasileira, está levando. Como que funciona esse playlist? Normalmente a gente tem um tema, né? Para não ficar aquele negócio muito bagunça. Então, aí a gente... Né, tem alguns temas que já foram usados, como músicas de bandas do Brasil, só que cantadas em inglês. Né? Então temos também temas, música instrumental, até mesmo música brega, enfim, né? É muito aberto, a gente escolhe. Eu fiz uma playlist sobre os melhores shows que eu vi em 2010. Né? Então o tema da minha playlist foi esse. Então é muito aberto, mas é legal a gente sempre trabalhar em cima de um tema, a gente coloca 10 músicas ali e... E os programas são bem simples também que a gente tem aí na internet, a gente trabalha sempre com software livre na internet, então, e a pessoa vai estar sempre tendo acesso aí a essas músicas e principalmente criando pessoas que já sejam referências na música, né? Você vai estar sempre lá procurando a playlist do Bruno, do Patrick, porque já tem uma referência da música que eles sempre trazem pra gente. Então hoje o nosso principal projeto para 2011 seria o playlist, né? E o podcast, a gente já tem vários coletivos que trazem esse projeto de podcast, né? Hoje no circuito nós temos também vários coletivos que têm programas em rádios, né? Nós temos o Independência Almighty lá na UFSCar, do Massa Coletiva, que já tem muitos anos aí, mais de 100 programas produzidos, e é uma das referências da música independente, da música brasileira, né? Seria o Independência Almighty. Nós já temos outros coletivos começando, então hoje no circuito nós estamos puxando bastante também, Patrick, dos pontos Fora do Eixo começarem a trabalhar mais em diálogo com as rádios públicas da sua cidade e de não ter simplesmente um podcast ao vivo, mas um podcast lá na internet, mas também daquele podcast entrar na rádio pública da sua cidade, né? Então hoje o nosso debate também é muito em começar a trabalhar com as rádios locais, com os nossos podcasts, não ficar só na internet, sendo que a gente pode também estar ampliando esse espaço. Então é um projeto que a gente tem para esse ano, de trabalhar mais com as rádios, né? Que hoje a gente tem 3 ou 4 coletivos que já tem esse diálogo com as rádios públicas, né? E a gente também tem um projeto dentro da Web Rádio, que é o Bootleg, né, que nós gravamos todos os shows e disponibilizando o áudio dos shows na internet para download, né? Então hoje também a gente está puxando muito o Bootleg, que já tem um diálogo muito grande com a, no caso do Fabrício, que é a Tecnoarte, sonorização. Nós gravamos todos esses shows e disponibilizando o áudio do show Grito Box, São Paulo, Macaco Bong, o áudio completo ali para download, ou simplesmente em playlist também, né? A gente está trabalhando muito também com o bootleg, né? E a nossa, nós temos o portal. Dentro do portal a gente tenta deixar bem fácil que os agentes consigam fazer todo esse trabalho que a gente realiza, né? Então nós temos tutoriais, nós temos manual de transmissão, né? Hoje nós temos mais de 4 canais na web rádio do Fora do Eixo, né? Nós usamos o Gol Noite para fazer a transmissão. Então, vai ter algum momento que você vai entrar na rádio Fora do Eixo e vai ter 4 festivais sendo transmitidos ao vivo, que foi nesse último mês que a gente teve o Grito Rock, né? Então, era 4, 5 festivais ao vivo pela web rádio ao mesmo tempo. Nós temos vários canais para isso, né? Então, dentro do portal a gente tem esse trabalho das transmissões, os podcasts disponibilizados, os playlists, e também, principalmente, toda a estrutura para quem quiser aprender a trabalhar com a transmissão ao vivo, com o podcast, nós temos todos os manuais ali, desde até mesmo em vídeo lá no YouTube, né? Se você tem uma dificuldade ali, nós temos no YouTube e nós temos transmissões. A nossa transmissão ela pode ser feita em Windows, em Linux, em Mac. Em qualquer um dos computadores a gente consegue fazer a transmissão ao vivo, né? E a última campanha que a Web Rádio fez foi em cima do Grito Rock, né, de tentar fazer com que os coletivos, o circuito, trabalhem mais com a Web Rádio. Então nós tivemos mais de 15 Grito Rocks ao vivo pela Web Rádio, e a maioria deles gravados, com certeza serão disponibilizados esses áudios ou em podcast ou em bootleg, nesse próximo mês. Mais um convite aqui, né, do Fora do Eixo, do Estúdio SP, minha virada cultural alternativa que vai ter na Augusta, com Kamal, Fóssil, Macaco Bong, Miranda Cassinha, André Frateschi, dia 16 de abril, no Estúdio SP com entrada franca. Virada cultural com entrada franca lá no Estúdio SP, a galera já conhece. Apoio Toque no Brasil, Casas Associadas e Abrafim. Né? Tá aí uma oportunidade de ver essa nova música brasileira aí. Né? Rap, música instrumental, né? O diálogo com a questão da interpretação também, né? Que é o trabalho da galera do Miranda Cassinha, André Frateschi. A partir de que hora, tá? Ainda não temos definido. Exatamente. À noite. Na continuidade, né, a Letícia falou um pouco das questões da Rádio Fora do Eixo, né, do que a gente tem trabalhado atualmente, né, e legal a gente dar um panorama também de como que a gente começou a assim, fazer esse trabalho. Né? As falas de todo mundo tem muita coisa da internet, assim, como transformador, assim, exceto no caso que atua com isso também, né, mas foi na questão das ondas ali, bem fortemente. Assim, né? Então a gente ainda tem poucas experiências com ondas, assim, né? Você citou o Ricardo, né, que está tanto no Abrafim como na UFSCar, né, faz um festival através da UFSCar e tem a rádio e tudo mais. Então, tá nas duas entidades dialogando ali também. É na UFSCar que a gente tem a nossa maior inserção no FM, que é o programa Independência ou Marte, que não é o Independência ou Morte, que era antes do Urbanac, né, que faz parte de uma política ali da UFSCar de abrir para programas da comunidade. Então, inicialmente, né, o Fórum Deixo fez um contato ali, e o que era, né, o pessoal da UFSCar se tornou o Massa Coletiva, né, um dos coletivos de grande representação assim, dentro do Fora do Eixo, de ocupação de espaço, né, de realização de trabalhos e tudo mais. Né, mas como a universidade tem a perspectiva de ter programas abertos à comunidade, e aí entra muito no âmbito do que o Patrick expôs também, né, a gente tem um programa de cultura urbana lá, que é Independência ou Marte, que já estava desde antes do Massa Coletiva, mas agora perdura lá, né, e algumas outras políticas de inserção em FMs ou outras rádios podcasts que são parceiros, assim, que a gente consegue ter uma abertura ali. Né? Programa mesmo, só no caso Independência ou Marte, mas a gente está sempre tentando levar banda, se apresentar ao vivo, né? Divulgar evento e ceder entrevista também, né? Principalmente em Cuiabá a gente conseguia muito na época do festival, o Calango, pela repercussão na cidade, então muitas rádios falavam do Calango. É, mas o histórico vem mesmo da web, assim, né? Então, ao mesmo tempo que a gente foi desenvolvendo ali essa questão da comunicação ali do coletivo, né? Começando ali em Cuiabá, no espaço público, né? Legal que o Bruno ter falado também que acompanhou o surgimento disso tudo, ainda lá no espaço público a gente já dialogava com o Urbanac, né? Nessa perspectiva mesmo dialogar com várias mídias ali, vários sites, né, várias linguagens, pensando como ocupar e criar tecnologias para essas plataformas de comunicação. E cada vez mais a comunicação para a gente foi se configurando como esse centro multimídia, né, que é como a gente se configura hoje. E quando a gente começou a pensar a questão da rádio, né, assim, primeiramente tem muito a ver com a questão da própria facilidade que fez surgir essa nova música brasileira, né? Essa coisa da internet, o acesso à tecnologia. Da mesma maneira que o cara tinha a placa de som para gravar a banda no home studio, né? Editar ter ideia na sexta, gravar no sábado, editar no domingo, segunda já tá na rádio, né? O cara já podia fazer isso já com a rádio, né? Editar um programa de rádio já com outras músicas, chamar as bandas da cidade para dentro do quarto dele, gravar ali no plaquinho de som e lançar aquilo como podcast na rede. Então, primeiramente, a gente foi estimulando isso, né? E a partir de 2007 a gente descobriu a possibilidade de transmitir de fazer as transmissões ao vivo via web pelos festivais. Então foi assim, uma tremenda pesquisa, assim, a gente aprendeu muita coisa em relação à internet, né? Em relação às limitações da internet, em relação à resolução do áudio, capacidade da internet. O próprio cabeamento, como é que a gente ia fazer, o som no palco às vezes chegava muito alto, distorcia-se, nas transmissões aí via web, fibra ótica, né? O som distorcia em alguns casos, dependendo do som que era mandado para a placa do computador. Aí a gente depois começou a trabalhar com placa externa, foi desenvolvendo mesmo essa tecnologia das transmissões ao vivo. E até que, né, primeiramente a gente trabalhou com festivais, assim. Então a gente passou um ano fazendo um esforço assim, para transmitir vários festivais, inclusive fora do eixo. Muitos a gente estava em loco transmitindo, e muitos outros a gente estimulava uma galera de lá. Se tinha um coletivo era um pouco mais fácil, se não tinha um coletivo a gente tinha que buscar a galera das bandas, o cara do estúdio de ensaio que ia emprestar a mesa, os cabos e tal, o microfone para fazer a coisa acontecer. E aí no ano seguinte, a Brafim, vendo os festivais sendo transmitidos, solicitou para aqui, né? Fechou uma parceria ali com a Rádio Fora do Eixo para que fossem transmitidos também os festivais da Brafim. Essa mesma perspectiva. Tinha lugares que a gente estava podia ir em loco, contava com um coletivo na cidade, tinha um pouco mais de facilidade, mas em outros casos você passava completamente pela formação. Assim, a única ferramenta que a gente tinha para fazer a transmissão era um computador com internet projetal. Para ir trocando os e-mails com as pessoas lá e tentar mobilizar para que acontecesse. A gente conseguiu fazer um barulho interessante com isso, assim, né, nos festivais. Né. Muitos produtores de festivais não sabiam que era possível transmitir um festival na média e ficaram muito satisfeitos com a repercussão. Né, que tem desde o cara que está com a perna quebrada em casa, que ouve depois daquela festival, quanto as pessoas que não moram na cidade puderam acompanhar ali e tal. E a gente tem algumas cerejinhas de bolo, assim, como, né, uma transmissão do Porão do Rock, que entrou o Legião Urbana lá, acho que isso foi em 2007, 2008. O Legião Urbana Alternativo, com o André do Móveis cantando, o galera do Club Hood. E a Porto Belo Caos, que depois que era uma web rádio, né, ainda é, mas que ampliou as ações para um coletivo mesmo, para o Legião lá em Porto Belo. Retransmitiu, e como eles já tinham uma fidelização de público interessante, foi a primeira vez que a gente atingiu 100 ouvintes, assim. E depois disso, a gente já ampliando a atuação disso, essas transmissões passaram a ser muito mais frequentes, assim. Então, à medida que a gente foi tendo mais acesso à tecnologia, descobrindo mais coisas, né, começamos a atuar também na transmissão dos eventos de maneira geral. Tanto nos eventos de música, quanto observatório para igreja, né, reuniões e tudo. A gente até faz muito a provocação dentro da rádio do Clube de Cinema pra gente transmitir tudo, assim. No almoço a gente liga uma Twitchcam ali e transmite. Só avisa a galera, né? Ó, a gente tá no ar. Não tira roupa. É. Tem uma coisa mesmo, em relação a isso que você tá falando, eu enxergo através de uma, digamos assim, histórica e antropológica, né? Eu morei no Pará agora há 2 anos e sempre se fala que para você comer, você tomar o tacacá, ele tem que ficar fervendo, a banho e sobra também de 7 dias e tal. E se você imaginar como é que isso aconteceu, para que alguém percebesse que durante 7 dias você tinha que cozinhar aquilo para alguém comer, teve uma pessoa que passou por esse processo de experimentar aquilo dali até virar uma comida que todo mundo consome. Numa rádio pública, a depender do tamanho da cidade, a gente pode atingir em uma hora entre 50 mil e 150 mil pessoas. Nunca eu vou fazer o comparativo de, ah, você está transmitindo para 100 e a gente está transmitindo para 50 mil, a questão é essa. Mas o papel mais fundamental disso é igual o cara que comeu a maniçoba a primeira vez e esperou a cozinhar por 7 dias. É você mostrar que existe condição de ser saboreado aquilo daquele jeito. Tanto para quem está consumindo lá em Porto Velho, como para um cara da rádio, ou mesmo tem condição de se produzir isso, de se consumir isso e isso ser legal. E a partir desses cases, aí vocês conquistarem esse espaço, mas já vem com uma coisa amarrada, conceitualmente, já vem com isso. Por exemplo, o que eu consegui fazer em Aracaju em 2007, com a equipe lá na PLP, que foi bastante experimental, era possível porque a rádio era praticamente não ouvida. A gente deveria ter o quê? 2 mil, 3 mil ouvintes na rádio. Isso era possível. Você conseguir fazer uma migração dessa para uma rádio MEC no Rio, que tem 300 mil ouvintes por hora, sabe, com a rádio educadora lá de Salvador, que tem 120, 150 mil ouvintes, em uma hora, para você mudar e dar uma remexida na programação para tentar trazer o que há de novo, é bem complicado. Mas com cases assim você tem como provar que existe público que é bacana. O cara vai lá dar uma ouvida, vê que tecnicamente pode não estar tão bom, mas que enfim, com isso ou aquilo poderia dar um jeito, mas se abre a possibilidade de, olha, tem outros universos, tem outras linguagens. Então, fazer essa produção de conteúdo, tanto por podcast, né, playlists lá, como você fazer a transmissão de um show, muito mais vale não só pela ação em si, mas vale pela mobilidade histórica. Olha, a partir disso daqui foi percebido que existe condição de se fazer tal outra coisa. Eu tinha um projeto de um programa que eu não consegui executar, que seria de participação das pessoas, igual a um comment de Facebook. Você colocava lá, a rádio coloca lá uma frase só, né? É um absurdo que um deputado com sei lá, imunidade parlamentar vá à televisão fazer comentários homofóbicos, né, e racistas. Aí o ouvinte liga e ele tem 10 segundos, do mesmo jeito de 140 caracteres do Twitter, ele tem 10 segundos para dizer se ele acha legal ou se ele não acha legal. E ele, ah, eu acho que é um absurdo também. Aí o outro cara diz, não, eu concordo com ele, acho que o viado não tem nada a ver e tal. E a gente vai e sequencia os comentários na programação da rádio, né? Então eu, o programa entra lá só com uma frase que a rádio diz, mas na sequência vem vários comments do ouvinte que liga e diz, isso é um case bacana, super laboratório. Eu tô pegando um jeito de fazer do Facebook e de Twitter e trazendo pro áudio e trazendo pra rádio. Super massa isso, super bacana. Não vai salvar a humanidade isso. Mas eu vou estar forçando a barra de um moleque que vai estar lá ouvindo, poxa, que legal isso. Aí ele perceber que rádio é muito mais do que notícia, locutor falando bobagem e música tocando. Tem muitas outras possibilidades de se fazer. Então eu enxergo essa ação, contabilizar por 100 ouvintes não é a coisa, né? Contabilizar por 15 festivais sendo transmitidos em um ano, e um outro ano você vai conseguir fazer isso para 30, e vai ampliando e você conseguir divulgar, sei lá, 40, 50 bandas que jamais seriam ouvidas nos outros lugares, é que é a conta. É o lance de você dar um estalo na cabeça das pessoas, né? Acho que esse é o grande lance. Velho, existe um mundo que cara... Se você for parar pra pensar essa questão de transmissão de festival, e acaba sendo uma coisa meio óbvia, né? Que acho que o mais difícil numa transmissão dessa é você conseguir reunir todo esse número de bandas num lugar só e você ter o equipamento com essas bandas tocar e tal. Transmitir seria, eu acho que, a parte mínima do processo. Então acaba sendo uma coisa meio óbvia mesmo. Essa coisa de bootlegs também, a gente também demorou pra ter um estalo nas festas de Baná. A gente ficou 3 anos fazendo festa, a gente sempre filmava os shows, pegava, tinha um áudio bom, até que um dia a gente fez um show de Super Hits, aí a gente ficou ouvindo o áudio e falei, pô, ficou bom demais esse áudio, vamos lançar, vamos. Editando, colocando uma capinha, no outro dia tava no ar, sabe? Acho que esse primeiro passo de você dar um estalo na cabeça das pessoas, porque aí o cara fala, pô, é isso, né? Tipo, se eu precisava fazer isso daqui pra poder transmitir, era e aí um outro cara vai pensando da mesma forma, eu acho que o grande lance não é nem o número de ouvintes, e sim a transformação que você causa na cabeça das pessoas, dela parar pra pensar, pô, aquele show que eu vou fazer sei lá, no interior de São Paulo, que eu vou levar três bandas, eu posso transmitir isso. Eu vou deixar limitado só o espaço físico da casa onde eu vou fazer. Uhum. Isso baseado nessa experiência das transmissões de festivais fora do eixo e outros projetos também de outras pessoas que transmitem. Essa coisa de Twitch Camp, que é um negócio tão ridículo. Depois do Twitter, essa coisa da informação correr, né? E olha o que você estava falando, né, no sentido gradativo, assim, que a gente teve isso, foi um festival de música, né, depois do mito do Legião Urbana e tal, mas assim, poucos meses depois a gente fez um debate aqui em São Paulo, isso antes fora do Eixo vir para cá, né, que estava o Pablo, o Miranda, né, se não me engano o Fabrício Nobre, muitas bandas participando na plenária, né, que a gente transmitiu isso ao vivo sem música nenhuma, assim, uns 3 horas só de falação. E aí foi um novo recorde, assim, muito maior do que o 100 do Festival Queijo Urbano. Foi 300 ou 100. Sim, tá vendo? O povo gosta de música, sem tocar música. Essa galera não gosta de música, ela gosta de tocar. Isso também, né? Brincado com aquilo que você falou, dos vários formatos e tudo mais, né? Você poder ouvir na rádio um debate muito louco, porque poucas vezes foi feito isso na rádio. Eu particularmente nunca ouvi. Né? Sempre ouvi isso mesmo que o Patrick tava falando, né? Música, notícia e locutor falando bobagem. É, que às vezes até o rádio tem essa coisa do humor, né, da dinâmica ali, que é bacana também, mas claro, existem vários outros formatos, né, a gente conseguiu fazer isso, né, trazer muitas pessoas para uma reunião. É, o que antes era uma luta, antes nem tinha o Twitter, né, a gente divulgava na página, na MSN, fala para os seus amigos, então era uma luta de 10, 15, aí chegou a 100, depois a gente conseguiu chegar a 300, daí isso foi aumentando. Agora no festival lá no, que a gente tocou lá no Chile, no Macaco Bom, festival Rockódromo, né? Não era a gente estava fazendo a transmissão, mas a gente soltou para a nossa rede aqui no Brasil, vascularizou a informação de uma maneira que deu 1.000 ouvintes juntando com eles de lá. Eles de lá, é mais do que a gente conseguiu fazer aqui. Então a parada do número é mais para a gente ter uma estimativa da velocidade com que as pessoas vão aderindo à coisa. Né? E, uma outra coisa interessante também ali da Rádio Fora do Eixo, não sei se você conhece, Patrick, uma ONG que chama Decentros. Eles foram um prêmio de mídias livres também, o Centro Multimídia Fora do Eixo também foi. E a opção que eles fizeram foi descentralizar o prêmio. Eles abriram um outro edital para gerir o prêmio deles, para distribuir transmissores de baixa frequência. Né? Então a gente se inscreveu com as três equipes que estavam trabalhando mais fortemente na época, que era a do Cubo, de Cuiabá, a do Massa, de São Carlos, e o do Caos, lá de Porto Velho. Né? E eles gostaram muito dos projetos, só que não tinham como contemplar todos, que eram tipo só cinco, assim. E aí eles contemplaram os três, dando um para os três, como se fosse, já que vocês são uma rede, toma um fora do eixo. Ainda não está na nossa mão. É, mas já é uma outra perspectiva, assim, da gente, né, poder estar transmitindo esse observatório aqui, por exemplo. Eu poderia estar sendo com a Liberdade, com o Camusinho, né, se esse transmissor estivesse aqui. É, e tem uma discussão até jurídica em cima disso, né, que até certo ponto, né, constitui uma rádio pirata, mas até outro ponto está dentro da questão da rádio comunitária, dos transmissores de baixa frequência. Então eles falam ali que, tipo assim, a gente não vão bater na casa e prender a gente, mas tem que ir lidando com isso. E faz parte também, né, dessa questão política da rádio, né, dessa ocupação de espaço, porque acaba sendo mesmo a plataforma que, de maior alcance. Né, tipo, tanto na web tem a diferença, o cara para ver um vídeo ele para na frente do vídeo e fica assistindo. Né, mas a rádio ele põe o fone e fica fazendo um monte de outras coisas. Né, no cotidiano, da pessoa a mesma rádio, coisa, ela para na frente da TV, na rádio está lá no rosto. A rádio, o rádio ele sempre foi o veículo mais rápido, né, para tudo. Né. É, a gente trabalha com o noticiário, trabalha em jornal. Eu trabalhei como repórter policial antes de entrar na parte de entretenimento. Que foi aí que você aprendeu tudo, na verdade, né? Entendi. Eu fui repórter policial e a gente ficava com o rádio o dia inteiro ligado, e muitas vezes tipo, o cara do rádio estava lá, eles tinham um moto repórter, o cara estava lá já, pra... e a gente ouvia no rádio e depois saía em busca da informação que o rádio já tinha dado antes da gente. E isso acontece até hoje. Hoje o rádio, quem ouve notícias, né, sei lá, uma CBN, uma Bandeirantes da vida, vê que o rádio ele tem isso. Ele nunca vai perder esse papel, ele é veículo mais rápido, ele é mais rápido até que a internet. Ele pode perder pro Twitter, mas até o Twitter chegar na casa de todo mundo, o Twitter também, já chegou. O Twitter você precisa de internet, você tá com o celular, o rádio você tá com uma porcaria de um daqueles. Você compra no Paraguai, aí você tá ouvindo, eu digo a informação pra você. Aí depois que propaga no Twitter. Na verdade, tem um reorganizar, e quando eu falo dessa coisa do você não dimensionar pela quantidade de ouvintes, um reorganizar dessas ferramentas de comunicação que a gente tem que fazer, que pra gente é bobo, é ridículo ligar uma camp e tal, mas pra alguém que for 5 anos mais velho que a gente, já estiver na fase dos 40, não é. Porque pra mim, e eu, Patrick, por exemplo, eu não consigo usar o Foursquare. Né? É meio sem sentido, mas eu tenho certeza que tem uma galera que não vive sem isso. E aí a primeira coisa que eu aprendi foi que eu tenho que aprender a viver com todas essas coisas que forem surgindo, por mais que eu ache que seja bobo, mas porque daqui a pouco eu vou me desconectar de uma realidade coletiva. É, tem gente que não consegue enxergar quem é, não consegue usar. Amigos meus da minha geração que não conseguem usar o Twitter. O Thiago que está aqui presente, o último Twitter dele foi na tarde do dia 29. Né? Tá vendo? Esse readequar dessa importância, a gente vê no desastre que teve no Rio aí, dos desmoronamentos em março, em janeiro, só através do rádio que todo mundo tinha as informações. O cara entrava pelo telefone, falava e tal, eu tô aqui, lá, enfim, em tal lugar, tá completamente desconfigurado, não tem pista, não tem estrada e tal, e todo mundo só recebia as informações pelo rádio, porque não tinha energia, era rádio uma pilha. Não tinha telefone, não tinha internet. Então você chega a absolutamente muito mais gente. Quando deu o blackout aqui em São Paulo, também aquele blackout que a gente deixou boa parte do país, foi quando? 2009, eu acho. Não tem os dois anos. Você só conseguia informação se você tivesse um rádio a pilha. E? A pilha. A pilha. Você não tinha energia, você conseguia. Ou se você. Tá, Twitter você conseguia ver se você tivesse um celular com acesso à internet. E um 3G, aí beleza, mas o rádio ele tava ali, você ligava o radinho, eu liguei o radinho a pilha e fiquei ouvindo pra saber o que tava pegando, ninguém sabia. A maioria das gavetas dos criados mudos. Dos criados mudos da vida, né? Tem um radinho. Sempre tem um acendido, eu já achei um que, sei lá, desde eu tenho 5 anos de idade e ele tá funcionando aí. O bacana dessa situação é a gente enxergar que existe uma mobilidade histórica de coisas que vem acontecendo. Mas as outras elas não vão sumir, elas não vão deixar de existir. A gente tem que aprender com a ferramenta nova que chega, trazer ela para a realidade do local e ir conquistando esses outros espaços. O mais fantástico da Rádio Fora do Eixo é ser a escola de vocês e dos outros, quem ouve também, para os novos formatos e eles migrarem para o rádio convencional. Essa que é a tendência. É repensar os formatos. É uma coisa não anula a outra, né? Ela agrega, né? Ela agrega, exatamente. E sempre vai ser uma possibilidade maior, sempre vai crescer. Acho que, olha, quando eu estava lá em Aracaju, ou desculpa, lá em Belém, na minha última semana apresentando o programa lá, a gente estava com Pata de Elefante no estúdio e a gente entrou com um dos meninos do Macaco Bom pelo telefone. Eu não lembro quem foi agora. Mas assim, a gente estava com Pata de Elefante no estúdio tocando ao vivo. Foi um programa de uma hora. E assim, era entrevistando eles pedindo música, né? Eles fizeram a seleção e eles tocaram. Incrível isso! E a gente transmitindo pelo rádio, transmitindo pela internet, e a gente entrou com ele pelo telefone e ele estava ouvindo pela internet. Ou seja, a gente está trazendo as possibilidades do novo para cá. A gente não precisa negar e virar as costas para o rádio convencional, não, até porque ele tem que se renovar. E convenhamos, ele está parado há pelo menos 20 anos. O rádio não era 24 horas como a gente conhece, né? Até o início dos anos 70, a rádio só funcionava em algumas horas do dia. Quando o rádio começou a ficar 24 horas, 65 mais ou menos, quando ele começou a ficar 24 horas, que teve que se encher a programação 24 horas de seleção musical. Aí que o DJ sai da festa e vem pra dentro do veículo. Essa é a última grande revolução que tem no rádio. Depois, não tem outra grande revolução. A grande revolução está sendo a internet. Mas ainda não conseguiram entender como fazer isso direito. Como é que esse progresso foi migrado para a televisão? Depois, agora, está sendo migrado para a internet. De certa forma, é isso. A mobilidade do rádio, que foi a revolução mais recente, ele ir para o celular e tal, você conseguir fazer, botar uma câmera dentro do estúdio, você virar mais ou menos uma televisão, mas isso não é de fato a migração, a mudança de formato. Você trazer novidades de conteúdo para o rádio, por exemplo, transmitir o rádio em estéreo bilíngue. Left você bota em inglês e right você bota em português. para uma área onde você tem, é, por exemplo, aqui na Liberdade, você tem muita gente que fala japonês e não fala português de jeito nenhum. Você transmitiu um programa local, Ministério Bilingue. Toda vez que o locutor falar, em um lado ele fala em japonês, outro lado ele fala em português. E a seleção musical rola em estéreo normal. Absolutamente simples de ser feito. Totalmente simples de ser feito. Na edição é ridículo. Você joga uma pista para um lado e joga outra pista para o outro. Por que, que ninguém faz isso? Sacou? Esse é meu projeto de conclusão do curso. Vou aproveitar a deixa de licença para você sair. Pode ser. Parabenizar. Obrigado, tá? Obrigado, gente. Eu vou fazer mais coisas, tá? Eu tô tocando piano agora, porque o piano me chama, entendeu? Eu tenho uma proposta pra você, você bota um teclado do lado do piano, você... É que o teclado que ele gosta é outro. É, né? Outro teclado, não sei se vai tudo, né? E parabenizar também os produtores pelo observatório, acho que é um espaço que quanto mais observatórios tiverem, melhor, e acho que vem juntando com o que está sendo discutido aqui, em criar uma nova rede de difusão e comunicação. Obrigado. Bom, então o que a gente tem, acho que dá pra gente aprofundar um pouco mais na questão das rádios públicas e das online, né? O Thiago fez uma provocação para você falar um pouco mais sobre isso também. É, o Thiago me deixou e aproveitou e foi embora. É, ele comentou sobre rádio pública, rádio estatal. E aqui no Brasil a gente tem. É um tanto complicado como definir isso, e sempre se migra para a definição, para tentar se definir, se caracterizar, exemplificar com emissoras públicas de outros países, sobretudo as europeias. Existem formas de enxergar a emissora de rádio pública, mas raramente se pensa como a prestação de um serviço público, como educação pública, como saúde pública, né? Você sempre imagina que entrou o governo agora, novo, né? Inclusive o prefeito inventou outro partido agora, foi aqui. São Paulo foi o prefeito ou governador? Foi o prefeito. Foi o prefeito, né? Ele inventou um novo partido, isso é muito legal, isso fortalece a democracia. Feio. Mas o que é que acontece? Quando muda de partido, você não imagina que, agora existe a saúde pública, né? Naquele hospital lá, que é do PT, e agora vai ter a saúde pública, que é do PSDB. Você não pensa desse jeito, ninguém pensa dessa forma. Mas quando muda o partido na gestão, você já sabe que a TV pública e a rádio pública vai ter algum certo impacto. Né? Porque o cara vai querer o direcionar para ele, vai querer direcionar para o outro lado. É muito comum, sobretudo no resto do país, em São Paulo é estranho se ficar exemplificando, mas no resto do país, que você tem grupos políticos que são donos de emissoras. Assim, dono do jornal, dono de rádio, dono de TV, de AM, de FM, dono das fontes tropicais, de tudo. Manda absolutamente de tudo que as pessoas consomem em termos de informação. É 90%. Isso acontece muito, isso é muito comum. E o que é que acontece? Por que é que eu estou usando essa exemplificação? Ao invés de a gente ficar comparando com essas emissoras estrangeiras, como a BBC, como a Rádio França Internacional e tal, como os cases delas funcionam, tipo... Na Holanda, quando você compra um aparelho de rádio, você paga uma taxa, parecida com o IPVA, você paga uma taxa e essa taxa vai para a sustentação da emissora de rádio pública do lado da Holanda. É parecido com aqui no Brasil, você compra um carro, você paga uma taxa anual do IPVA e esse IPVA vai para o Detran poder manter as estradas, que tudo tem. Mas teoricamente funciona desse jeito. Que a gente não sabe, né? Funciona dessa forma. Na Holanda é assim, na BBC inglesa, você paga uma taxa anual, como por exemplo a gente paga telefone, né? Para ter um serviço público. Você paga a taxa do telefone e recebe esse serviço. Não tem como no Brasil você reinventar isso. Você colocar para que a população pague mais uma taxa que possa sustentar a emissora. É muito mais fácil a gente pensar em como a gente deve usar essa ferramenta. Basicamente esse trabalho que norteou, esse trabalho que lá em Aracaju. Na Peribê, foi esse, como a gente pode usar essa ferramenta para que de fato ela seja pública. E aí que está a grande diferença. Ou eu sou uma ferramenta de comunicação do Estado, eu sou estatal, ou eu sou uma ferramenta de comunicação para a sociedade, e aí pública. Como não existe ainda no Brasil essa definição clara, a gente caminhou por essa resposta. Eu vou trabalhar para o Estado, eu vou trabalhar para o cidadão. E é a maneira que a gente se identificou, mas ficava... Claro, a defesa dessa orientação do trabalho. E a gente se voltou a tentar. Qual é esse cidadão que a gente quer trabalhar? O que é que ele quer? O que ele espera da gente? O que é que falta para ele que ele nem sabe que existe? A resposta do que falta para ele que ele nem sabe que existe é a cultura local. A primeira resposta logo que o Sérgio Plano não consegue se enxergar enquanto Sérgio Plano. Ele é um sul-baiano. Ele vive numa periferia da Bahia. E a gente conseguiu fortalecer essa ideia de identidade local, não só tradicional, mas uma urbana, moderna, recente, também atual. E desenhando esse cidadão, a gente conseguiu se fortalecer enquanto emissora pública, porque ele olhava para a gente e se via lá. Ele ouvia a programação e ele se enxergava, e a gente começou a construir um certo orgulho. Era comum em Aracaju, no primeiro ano, a gente ouvia em rodas de mesa de bar, assim, na vizinhança, né? A gente estava aqui na mesa, alguém comentando a programação da rádio. Os nossos ouvintes viraram os nossos maiores anunciantes, seus nomes, divulgadores. Porque ele conseguia se identificar, né? E a gente estava ali conseguindo fazer um trabalho público, no meu modo de enxergar. Com uma saúde pública, com uma educação pública. De qualidade, que oferece ao cidadão ferramentas para que ele consiga ver melhor. Ele se enxergar, se enxergar nos outros, ele se perceber enquanto grupo. Consegui identificar essa separação muito clara entre o estatal e o público dessa forma. Claro, tem um monte de gente que pensa de outras formas. E tendem sempre a ficar usando esses exemplos das emissoras públicas estrangeiras. Eu não acho que seria por aí, não. Nós vivemos uma realidade muito especial, muito diferente. Esses dias, um amigo meu que tem um festival que eventualmente traz bandas estrangeiras para o Brasil, disse muito chateado que o Brasil agora está sendo o segundo Japão, em termos de um lugar, o paraíso das grandes bandas do mundo, das grandes bandas pop do mundo. Que aqui no Brasil hoje se paga tranquilamente 50 mil, 100 mil dólares de cachê. Vai ter o Rock in Rio aí, está todo mundo desesperado para vir para cá. O YouTube está vindo para o Brasil quase 2 vezes por ano. Tem exemplos, não precisa nem falar, Shakira tocou agora e toca no Rock in Rio. Motorhead toca agora e toca no Rock in Rio. Tocou no Abril, tem 2 anos. O Motorhead ele vai bater o recorde esse ano, vai fazer 2 shows no Brasil em menos de 2 meses. Isso não é por nada, porque o Brasil tem hoje muito dinheiro, tem pessoas com dinheiro que querem sair, que querem se investir, ou seja, um puta mercado. Por que eu estou usando isso como exemplo? Não tem como a gente ficar tentando adequar experiências no Brasil, que são experiências de outras localidades, de outros lugares. Nós temos uma experiência mestiça, diversa, rica, de caras completamente diferentes. A dimensão do país. A dimensão do norte do Brasil é uma coisa, o nordeste do Brasil é outra coisa, o centro-oeste é outra coisa, o sudeste é outro país e o sul é outro país. São 5 países muito bem separados, de realidades completamente diferentes, e eu me revolto porque eu tenho 32 anos e a minha vida inteira eu fui criado com ou o Brasil é uma coisa só, ou dois, o Brasil é São Paulo e Rio e o resto tudo é periferia. Aí eu fui, há 2 anos atrás, fui morar em Belém do Pará e é outro país completamente diferente. Aí eu tenho detalhes, sinapses de lembranças de coisas que são de lá, mas não foi ensinado a mim que era dali, né? Como a comida, como costumes culturais, o jeito de falar, o Círio de Nazaré. Em contrapartida, eu passei por São João lá, que é o grande evento do nordestino, né? E é completamente distorcido. E não é que eles estejam errados, ou que o Nordeste está certo e eles estejam errados, não é isso. Mas é porque lá, por ter sido colonizado por muitos nordestinos, aí eles tentam, né, no mesmo ciclo, fazer um evento parecido com a comida, com não sei o quê, mas não tinha nem a fogueira de São João, que para mim, como nordestino, era o principal. Então, essa fruição, esse caminho das informações de construir esse Brasil, não foi dado a gente. Não foi dado. Tipo, eu mais ou menos imagino onde Cuiabá esteja, porque eu vi no mapa, mas eu nunca fui lá e ninguém nunca fez questão de tentar mostrar pra gente como é que Cuiabá era. Aí a gente acha que é no meio do mato. O menino do Restart, quando fez o comentário dele em relação ao estado do Amazonas, ele não tem culpa. Acabou que estourou na mão dele, na fala dele, um reflexo de toda uma sociedade que é absolutamente preconceituosa e que construiu na cabeça da gente que lá em cima é mato, no Nordeste é só seca e praia, aqui é que tem dinheiro, né? E o Sul tem um monte de fazenda que eles ganham dinheiro com as fazendas. Acabou, o Brasil é isso. Mas essa coisa é de citar. Eu acho que isso que você está falando é resultado toda a ditadura militar, que ela durou praticamente o período de uma geração. Sim. Então toda essa geração cresceu sem referência. Uhum. E aí essas referências começaram a ficar perdidas. Bypassar. Você não precisa nem. Ir para tão longe do Brasil, não. Eu que sou do interior de São Paulo, eu percebo que o Paulo. Que é bem perto do Brasil, né? Interior de São Paulo. É bem pertinho. O paulistano, ele desconhece o interior do próprio estado. Imagine ele conhecer o Acre, por exemplo. Não, gente que fala comigo, eu nasci na Bahia, mas eu morei quase 20 anos em Sergipe, né? Até hoje tem gente que fala, e Recife, como é que tá? Eu não sei como é que tá Recife, não sou de lá. Pessoas que não se conhecem em lugares diferentes, sempre achando que eu sou de Recife. Não, eu não sou de Recife. Mas Recife tá bem? É igual. Ah, Cuiabá do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Norte, cara. Mato Grosso do Norte, sempre tem. Cuiabá é a capital da América do Sul. É o centro de Odessa. É o centro de tudo. Se tiver tsunami, vai pra lá que não tem problema. Eu tenho que ir meio de tudo. E se tivesse uma tsunami de soja? Vixe, aí, mas também. Já tá rolando umas consequências sociais aí dessa economia. Não, mas não é mais tsunami que isso. É assunto pelo outro observatório. Observatório da soja. Do agroindústria. Do agroindústria. Falando um pouco do online também, né? Do que a gente tem, assim, pra agora, né? Eu e a Letícia estamos aproveitando a imersão no Mega Zebu aqui e estamos debatendo bastante essa questão da rádio. Então a gente está levantando a volta de, por exemplo, de um programa diário, né, que a gente foi uma coisa que a gente fez durante um tempo, foi muito legal. E... Só que assim, em determinado momento ele começou a ser feito no Skype, né, para mostrar essa coisa, essas diferenças, muitas diferenças de identidade, né, tanto no sotaque do cara que apresenta, nos sons que ele escolhe, né, nos temas que ele escolhe para abordar ali. Só que acabou ficando uma coisa meio beta, porque o Skype tem dia que nem entra, assim. Sério? Não dá pra ficar refém. Tem dia que nem entra, eu não sabia disso no Brasil. Você tem e cancela tudo porque não funcionou. Como a gente queria fazer um negócio muito constante, né? Acabou. Não, imagina em Macapá que não tem banda larga. Macapá, a gente, quando ia fazer reunião com a galera, é só no chat, porque no Skype é uma dificuldade tremenda lá. E tem mais essa ainda, né? Cai, mas eles caem o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, mas qual que é a perspectiva que a gente tem hoje? De ter uma central que vai transmitir, que não fica caindo do Skype, fica um cara só, já vai ter a internet estável dele ali, e ele recebe pílulas, não assim, ideia de formato, ele recebe pílulas desses programas produzidos, né? Isso vai ser um estímulo para quem ia sentir dificuldade de editar, de fazer o podcast e tal. O cara pode fazer uma pílula ali de 5 minutos, uma reportagem, tocar algumas músicas. E aí o cara que está responsável, né, pelo transmissor central, ali, o apresentador, ele recebe já esses arquivos previamente editados ali. Circula no programa, né, colocando essa diferença de identidade, e já soluciona isso. Tem um trabalho legal também das playlists. Aí já passo o convite para você também, Patrick, de estar fazendo essas playlists, aí, mostrando o sonzeiro para falar com o empresário. Você fala quantos fora do eixo card custa, tá na mão aí. E o que mais, Letícia? A gente estava pensando, vai ter um site próprio também, né? Isso é uma coisa mais específica mesmo, assim, da rádio fora do eixo, né? E aí, parceria com a Leves também, a gente já, sempre as bandas que passam por aqui, estamos tentando levar lá, né? Vai voltar agora em maio, né? Volta em maio, Quebec. O pessoal da Leves foi pro South by Southwest. Que eles têm uma parceria, lá tem um palco da Leves lá no festival. Aí eles, acabou que o Edu ficou por lá no escritório da Leves em São Francisco, resolvendo umas coisas lá. Não vai voltando. Não viu nada, não. Eu também não voltaria. Mas enfim, a partir de maio a gente está de volta daquele mesmo esquema. Banda vindo pra gente é ótimo, porque são bandas que estão vindo. A gente perdeu o Do Amor, e pra gente seria sensacional ter feito o programa com eles. Todo mundo é uma unanimidade entre todo mundo e o Banac. Tem uma coisa para ele mostrar então daqui a pouco. A gente tem um espaço aberto lá para a banda, né, essa parceria rolando aí. Tipo, chegando banda aqui, é só mandar um e-mail pra gente que a gente agiliza. Que até facilita na nossa produção, né? Porque todo mundo tem a vida corrida pra caramba. E tentando entrar nas FMs também. Teve uma fala do Patrick que me fez procurar uma informação aqui no Google. Ah, brilhar seus olhos. Brilhar meus olhos, que é aquela, né, em relação da, né, de quando você tem uma mudança de governo ali, as TVs e rádios têm um impacto muito grande, né? Se a galera pesquisar no Google aí as famílias, imprensa e sua regulação no Brasil, né, tem umas matérias muito interessantes sobre esse controle aí, de que o Patrick estava se referindo. Até citando um trecho que é bastante importante frisar. São quatro as famílias que controlam a maior parte da mídia no Brasil. Marinho, Civita, Frias e Mesquita. Olha, que legal. Né, que são esses caras aqui. Né? E é legal a gente ter esse parâmetro também, né? É a Civita que paga o meu salário. Então, vamos mudar de assunto, né? Antes do nosso amigo desempregar. Eu queria mandar um salve aí, o Ricardo, lá da Rádio Fiscar. Ele está acompanhando a transmissão e se... Ele disponibilizou a estar participando desse debate com a gente aí, né? E até o Ney falou aí agora sobre, né? Talvez um dos nossos principais focos mesmo da Web Rádio Fora do Eixo é de trabalhar mais com as rádios, né? Não só públicas mesmo, mas enfim, Rádio FM, de estar inserindo a programação da música brasileira em todas as rádios do Brasil e não ficar mais limitado só à internet. Né? Até porque o acesso à Rádio FM a gente consegue disseminar mais nosso trabalho, então talvez seja uma coisa que a gente queira trabalhar mais esse ano, de estar puxando isso, mais os pontos, né? E como que a gente pode estar então inserindo, né? Eu acho que hoje foi bacana esse debate que a gente trouxe do Patrick, de como montar um bloco musical, né? A gente já levar essas propostas para a Rádio FM sobre o bloco musical. Então a gente já sai desse debate hoje com uma proposta mais formatada, né, para uma Rádio FM, da metodologia de trabalho. Eu estive olhando lá, lendo o bloco musical, como é que funciona, a metodologia ali, né? Tipo, bandas com mais de 15 anos e tal. Assim, achei muito legal esse histórico aí, né? Então, atualmente, talvez o nosso foco, um dos principais focos, né, Ney, é realmente trabalhar. A gente já vem, o Grito Rock, a gente já tentou diálogo com muitas FM, até algumas com alguns vinheta. Lugares conseguiram transmitir, em Vitória, por exemplo, foi transmitido. Isso é uma parecida com a UFSCar, né? Uhum. E a Rádio Universitária passou o Grito ao vivo em FM. Muito legal isso. E pelo menos a vinheta, né? A gente já consegue vincular nossas vinhetas em várias rádios, então é devagar. Na Iberaba a gente já teve uma experiência em uma rádio privada, uma rádio totalmente comercial, que você ouve Lady Gaga e só música pop, né? E a gente conseguiu levar lá o Vanguard para dar uma entrevista, né? O radialista, ele nem sabia o que era Vanguard, foi uma entrevista até meio triste, assim, o modo que o radialista abordou o Vanguard ali, né? Falta ignorado, e, né, como se fosse uma banda qualquer, já não enxergando o Vanguard como uma das principais bandas do Brasil. Mas enfim, o bacana foi a abertura que a gente teve dentro da FM Uberaba, que é uma FM totalmente voltada para a música pop, e a gente consegue levar o Vanguard para dentro da cidade, dar uma entrevista e divulgar o nosso evento ali, né? Então, o nosso foco agora é fazer isso, é invadir a programação onde toca Lady Gaga e trazer a música brasileira para lá. Né? Hoje uma coisa que eu observo muito, principalmente em Uberaba, que é a Rádio FM, lá em Uberaba você ouve 95% de música em inglês. Você ouve mais música em inglês do que... Música em português é o que você menos ouve em uma rádio, né? E, então, de a gente conseguir já levar a música brasileira, pra gente já foi uma vitória muito grande de estar saindo daquela histórico de música em inglês, de Lady Gaga e Britney Spears, e, né? E só isso daí que você ouve, então... Eu acho que é bem esse, né, o trabalho de nós aqui, de levar a música brasileira para a Rádio FM e sair daquela prisão que a Rádio FM traz para a gente.